Serra, Bravo Serra, informa que por algumas vezes perdi a indicação da altimetria. Sim, já entra esse equipamento, quero ver. Serra Bravo Sierra, informo que não recebo o modo Charlie, confirme em altitude que cruza. Tá passando 0.6300. Sim, solicito que faça um cheque no equipamento em solo. Afirmativo, vai ser feito, obrigado. Boa noite, Pababá Pai, Charlie India Eco, acionamento a critério, chame pronto para táxi. Gente, autorizado descida para 1.500 pés, que nega a 1.0 no 5, não recebo modo Charlie, informe atingindo 1.500 pés. Tá, sim, então autorizado 1.500 pés com 25, vai reportar 1.500 que é a da Zé. É a Bravo Serra, informo que agora recebo cruzando 5.200 pés. Sim, seu Serra Serra. Thank you. Alemão, meu nome é Berosco Whisky, acionamento da critério, chamo para o táxi. Chamada para o táxi, meu nome é Berosco Whisky. Controle Cabra, Serra, vai ser possível pouso na 35. A gente prossiga para o farol de Itapuã e será coordenado junto ao torre que entra só em pouso na pista 35. Ok, então vamos para o farol de Itapuã, vai reportar quando ele está. Obrigado. Baixando de aéreo, está autorizado, chame no ponto de espera da Papa. Torre, o Papa Romeu, 90 horas, quero ir para o táxi. November Oscar Whisky, está autorizado, chame no ponto de espera da Romeu. Chamará no ponto de espera da Romeu, November Oscar Whisky. Aguarde transferência. Pode dar uma certeza, obrigado. Serra, chame a torre, frequência 118.95. 95, a torre, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, é o Papa Romeu Serra, Bravo Serra, João Campos. Boa noite, Papa Romeu Serra, Bravo Serra, condições de cortar para a pista 35, voar direto para a cabeceira? Afirmativo, então, vai voar para a 35, o Serra, Serra. O ajuste permanece no 15? Firmo, ajuste 1.05, Serra Bravo Serra, chame na curta final. Ok, vai reportar na curta final, Serra Serra. Mantenha o ponto de espera, aguarde para ingresso. Bravo Serra avistado, pouso autorizado, pista 35, vento 210 graus, 059. Gente, pouso autorizado 35, Serra. Confirmando autorizar o backtrack, não entendi o final da mensagem. Ah, sim, o 90 graus, pista na Romeu, está no fim da direita. Aguarde autorização, November of Quiz, que o tráfego já na final da 35. Sierra, Bravo Sierra, solo aos 4-4, confirme o pátio. Vai pro pátio 4. Sim, já autorizado o ingresso via Oscar, estacionar a frequência livre. Para na Oscar, após, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Vou lembrar que está autorizado o ingresso na pista backtrack, retorno ao pátio da Bata. A solicitação no Zembeira Suíça que é retorno ao pátio, ingresso para backtrack e retorno ao pátio. Gente, autorizado ao ingresso e backtrack e retorno ao pátio, Novembro Azul Suíça. Charlie já é autorizado o ingresso, pistão no 7, reporte alinhado pronto. Eco ao alinhar, decolagem autorizada, pista no 7, vento 200 graus, 059. Torre, boa noite, o Azul 2781, está mantendo antes da Mike para a pista 17. Sim, se mantenha posição, será autorizado o ingresso via pista, só aguardando a aeronave que está iniciando rolagem da 17, Azul 2781, mantenha posição. Mantendo a posição na Mike, o 2781. tarde, Índia Eco, decolar 1249, chame passando o farol de Itapuã. Chamará passando o farol de Itapuã, chame Índia Eco. Mas o 2781, autorizado ingresso na cabeceira 17, táxi via pista, chame pronto para decolagem. Táxi via pista para ingresso na pista 17, vai chamar para decolagem o azul 2781. Lindia Eco, chame agora o controle Salvador 120, décima 8, bom voo. 208, grato. Controle Salvador, Charlie Jeco, passou o farol de Itapuã. Tem Charlie Jeco, mantenha corredor Axel no meu pé, confirme intenções. Atenção, seguir até o farol da Barra, depois ingresso no corredor Bonfim, intercepta a final do 1-0 para pouso final, se autorizado. Tem o pouso visual? Afirmo, visual, final do 1-0. Tem reporte farol da Barra. Reportará. O azul 2781, tá alinhado na 17, pronto. O 2781, após decolagem, mantém a reta até 1.500 pés. Após decolagem, mantém até 1.500 pés, 2781. Decolagem autorizada, pista 17, vento 200 graus, 059, azul 2781. Autorizada a decolagem da pista 17, azul 2781. Sete oito um, decolador 54, chame agora o controle Salvador 120, 208. 208, azul 2781, boa. Boa. Salvador, boa noite, Azul 2781, mantendo a proa da pista 17, 168. Sim, Azul 2781, após atingir 2000 pés, autorizado curva à direita na proa da posição Arbor. E após 2000, curva à direita na proa da posição Arbor. Apenas uma pergunta, senhores, vamos ter que cumprir a restrição ou autoriza a proa de Elefa sem restrições na subida? Azul 2781, autorizado a ascensão nível 160 na proa de Elefa. Muito obrigado, senhores. Após 2000 pés, curva à direita, proa de Elefa para 160 sem restrições. Ali mantém 10, se não é 625 não. Linha 259, ao alinhar a decolagem autorizada, pista no zero, vento 200 graus, 059. Na linha, decola 10, cena 6259. Gente, autorizar prosseguir para a final da pista 1-0, pouso visual, informe para o visual com o campo. Charlie Echo, visual com 1-0. Sente Charlie de Echo, aguarde transferência. Aguarda. Controle Salvador, 1-2-0, 10-8. 10-8-6-2-5-9. Salvador, muito boa noite, Oxana 6259, 4.700. Xana 6259, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para nível 360. Chegada São Bruno, 360, possibilidade, uma para mais à frente. Xana 6259, autorizada para audição. Para audição, 6259. Jalim de Aeco, chame a torre em frequência 118.95. Salvador, papá, papá, Charlie, Indiaé, com visual final do 1-0. Papá, papá, Charlie, Indiaé, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continua a aproximação, aguarde a autorização, Tamer 6259, sub mantém nível 320. Salve, mantém 320, 6259. Babate, agente Aeco, pouso autorizado, visto no zero, vento 20, 0 grau, 0, 5 nós. Pouso autorizado, 9, 0, Charlie Aeco. Na 705, mantenha o ponto de espera. Eu acho que a coordenação está na 6259. O 1705 autorizado a linha e mantém pistão no zero. E mantém 705. Chame Recife, frequência 125 decimal 1, alterno 128 decimal 35. Recife 251, alterno 2235, 6259. Direita, chame 121 decimal 9. 05, decolagem autorizada, pistola 0, vento 200 graus, 059. Iniciando 90, 705. Sete 05, decolada 06, chama agora o controle Salvador, 1 2 0, décima 8. 208, 705, bom. Dona 705, contato radar de colagem, suba via, saída Sambu 1 para nível 360. Via Sambu 1, 360, 705. Sim. Frequências 126.0, alterando 28.8. 260.288, azul 2781, na boa. Jeca, autorizado cruzamento, destino 7, até o Pet 5, acho que está assinado a frequência lixo. Boa noite, Bono 099, ponto espera pronto. Bono 099, boa noite, autorizado a linha e decola para o Bono 0, vento 200 graus, 049. A linha decola, Bono 0, Bono 099. 705, chame Recife, frequências 125, decimal 1, ao termo 28, decimal 35. 251, 2835, 705. Bono 099, decolada ao Juno 6, chame agora o controle Salvador 120, décima 8. 208, obrigado, boa noite, 1166. Boa noite. Controle Salvador do 1166, boa noite. Chegou 1166. É, decolado de Salvador, Arbor 1 Elephant. Confirma o transporte está acionado. É, 5070, 5070. Seria o Gol 1099? Ai, desculpa, 1099, 1166 foi anterior, desculpa. Bom 099, contato radar decolagem, passa 4.500 pés, via saída Arbo 1 para nível 360. 4.000 para o 360, passando 4.000 para o 360, gol 1099. Você não ativou a proa de estroscópio ou óptico? Sim, a saída guarda de coordenação, gol 1099. Aguardando, não se escutam, 099. Gol 099, autorizada para o Tozop. Tozop, graças pela coordenação, 099. Gol 1099, chame Recife, frequência 16.0, ou termo 28.8. 260, 28.099, boa noite. Charlotte approach this morning, this is a good evening, this is Europa 083, descend flight level 160. Europa 083, Squawk Ident, send via both arrival to 4,000 feet, QNH 1015. 1015, 4,000 feet, both arrival, Europa 083.